Senhor presidente, senhores congressistas, Brasília é bem a síntese do Brasil. Esta casa sempre vazia. Quando nós falamos apenas para nós mesmos, ou quando vemos uma outra pessoa isolada assistindo as pessoas, hoje está repleta. É o Brasil que se encontra aqui, de norte a sul, pela população dessa cidade. Para assistir e para esperar a decisão que vamos tomar nesta noite histórica. E esse interesse de Brasília, nesta síntese da nacionalidade, quando a população da cidade aqui se congrega para acompanhar a reunião do Congresso, está a nos indicar apenas aquilo que o povo espera de nós. Se nesta hora nós vamos abdicar da delegação popular que recebemos ao sermos eleitos deputado ou senador, ou se vamos aceitar a tutela, ou se vamos aceitar a coação, ou se vamos nos diminuir ao ponto de desaparecermos diante do que poderíamos ser perante a nacionalidade. Senhor presidente, senhores congressistas, não há como esconder a gravidade da hora que essa nação vive. Não há como obscurecer, sobretudo, a responsabilidade nossa diante dessa gravidade. Ou nós seremos dignos do mandato popular que recebemos, ou nós seremos dignos da representação que nós aqui apenas expomos, ou então estaremos entregando essa nação à mais degradante, ao mais degradante dos destinos. Eu ouvi o não apoiado, senhor presidente. Eu ouvi um tímido não apoiado. Não sei de onde, nem sei de onde partiu, mas talvez de alguém que está se agachando diante da força. No Congresso não há quem se agache, senhor senador. Quem aparteia é o deputado Rui Santos. Não ouvi também de quem partiu. Partiu de um representante como Vossa Excelência. Nesta casa não há quem se agache. Se Vossa Excelência é digno, tem que reconhecer que todos são tão dignos quanto Vossa Excelência. Muito bem. Senhor senador, senhor presidente. Senhor senador, um congresso. Senhor senador, um congresso sitiado. Senhor senador, um congresso sitiado. Um congresso que sofrendo pressões como nunca se imaginou que esse congresso pudesse sofrer. Um congresso de autonomia. que amanhã poderá estar sob um ato institucional. Que amanhã poderá ter para de seus dedos capados. Esse Congresso é que não se agacha. Esse Congresso que tem sentido tudo só na pressão. Não apoiar. Só na pressão. Não apoiar. Excelência, vem da cara da Larata Quadra, de que a nação não se esqueceu. Os corruptos, os ladrões do João Goulart. O primeiro não apoiado, cidadão, foi meu. O primeiro não apoiado, o primeiro não apoiado, foi meu, cidadão. Sou representante do povo também, como Vossa Excelência. Eu não me curvo contra ninguém. Eu sou homem de luta. Tudo de Vossa Excelência. Quando diz quem diz que não apoiado, talvez estivesse se agachando. Eu sou um homem que se agacha. Atenção, senhor. Vossa Excelência. Atenção. Atenção, senhores congressistas. Atenção. Senhor presidente, atenção. Presidia os trabalhos o senador Auro de Moura Andrade. Senhor presidente, atenção, senhores congressistas. Atenção. Senhor presidente. Atenção, senhores. Atenção. É parado pela ordem do senhor deputado Antônio Carlos. Atenção, senhores congressistas. Senhor presidente. Levanta a questão. A questão de ordem nos termos regimentais. Não deixe a questão para a questão de ordem. Ele requer depois da questão de ordem. Você tem que respeitar. Eu não consegui permissão para a questão de ordem. Atenção, senhores congressistas. Deputado Antônio Carlos deixará para propor a sua questão de ordem em seguida ao discurso do senhor senador Arthur Virgílio. Sua Excelência declara à presidência que não admite a interrupção para questão de ordem. Assim sendo, nos termos do regimento, a presidência garantirá a palavra do orador e, em seguida, ouvirá a questão de ordem do senhor deputado Antônio Carlos. Com a palavra, o senhor deputado, o senhor senador Arthur Virgílio. Senhor presidente, eu vou conceder ao companheiro de Congresso, deputado Antônio Carlos Magalhães. Só não concedi ainda há pouco, pelo tumulto que formou. Senhor deputado, já que Vossa Excelência me concede uma parte, senhor senador, perdoe. É que o convívio com Vossa Excelência na legislatura passada fez chamá-lo assim. Devo dizer a Vossa Excelência que essa realmente é uma exceção de se marcar posições. Consequentemente, a minha questão de ordem ia se referir a isso, ao direito de Vossa Excelência marcar sua posição, mas nem por isso desrespeitar a nossa com termos que não são comuns da Vossa Excelência e que esta casa não vai aceitar. Não há nenhuma ameaça nisso, nobre colega. Pelo contrário, é o desejo de travar o diálogo com Vossa Excelência em termos como Vossa Excelência sempre travou nesta casa. Consequentemente, o que quero dizer a Vossa Excelência nesta hora é que nós estamos prontos para o debate, examinando a posição nesta conjuntura como na conjuntura passada de todos os senhores representantes do povo. Não temos por que não defender este governo do Marechal Castelo Branco, que nos honra o apoio que oferecemos a ele. É honra para nós. Consequentemente, nós queremos travar o debate em termos, mas responda a Vossa Excelência, que aceitaremos no termo que Vossas Excelências quiserem. Perfeito. Vossa Excelência, permite agora a parte, não. Vou responder ao deputado Antônio Carlos Magalhães. E esse diálogo, deputado Antônio Carlos, que eu quero. Esse debate democrático que eu desejo. É a troca de razões. É a troca de opiniões. Que nessa hora querem negar nós, porque quase me impede de falar. Viva Vossa Excelência, o tumulto que se criou quando eu apenas queria emitir a minha opinião. E ver Vossa Excelência comer o osso assim, com maior alegria, com maior agrado, a opinião de Vossa Excelência. Agora, o que eu quero que fique assim, bem claro nessa hora grave, é que ninguém tentará ou ninguém conseguirá me calar é pela violência. Nós estamos, de fato, nesta hora escrevendo história. Nós estamos fazendo história. Cada palavra nossa é uma linha que acrescentamos à história. Cada frase poderá ser um capítulo. Cada período poderá ser-se um título da história. Temos uma responsabilidade presente. Temos por nós e pelos nossos descendentes uma responsabilidade futura. Cada um de nós assuma nesta hora a responsabilidade pelo papel que está representando diante da história. Cada um de nós se responsabilize por aquilo que fará hoje, pelo futuro deste país e de suas instituições livres. Senhor presidente, depois de muito conceder, depois de muito recuar, depois de muito abdicar, chegou a hora desse Congresso se impor. Chegou a hora desse Congresso ser digno da representação que ele encarna e dizer a essa nação que se ele cedeu, que se ele recuou, não cederá nem recuará mais. Nós não exercemos empregos aqui, senhor presidente, mas uma delegação popular. Nós não devemos pensar aqui apenas nos subsídios que nos são pagos. Mas na delegação que nós recebemos dos eleitores que para cá nos enviaram. Está na hora, senhor presidente. E permita, Vossa Excelência, que eu lembre agora aquela frase dos barões aragoneses. Que Vossa Excelência citou na instalação do Congresso em 1963. Está na hora de se lembrar dessa frase. De se dirigirem a nós, pedindo leis justas para o povo, pedindo leis que deem tranquilidade a este país. De se dirigirem a nós, solicitando uma legislação que coloque o país no leito justo da democracia e da legalidade, nós diremos sim. Se não, não. Se se dirigirem a nós, senhor presidente, solicitando que cumpramos com o nosso dever, que sejamos fiéis ao juramento que fizemos quando assumimos o nosso mandato. Se se dirigirem a nós pedindo isso, apenas isso, nós diremos sim. Se não, não, senhor presidente. Se dirigirem a nós, pedimos que votemos leis que aperfeiçoem o regime democrático, que ampliem as liberdades e as garantias populares. Se dirigirem a nós solicitando isso, diremos sim. Se não, não, senhor presidente. Se querem degradar-nos perante o mundo, se querem aviltar-nos perante os povos civilizados, implantando a ditadura, que eu faço, senhor presidente. e assumo a responsabilidade pela vitória. Mas que certem com a farsa, certem com a impostura dessas leis que são assim a legalização da ditadura votadas por nós. Arranquemos pôr da máscara. Que se implante a ditadura, mas não com leis do Congresso. Que se liquidem as liberdades, mas não com nosso apoio, com nosso voto. O tempo do orador está terminado. Estou concluído, senhor presidente. Solicito agora a Vossa Excelência que compreenda que é preciso que encerre as suas considerações. Concluirei, senhor presidente. Que liquidem com o direito que tem o povo brasileiro de ser livre, de ser digno, mas que o façam sem a nossa conivência, sem a nossa participação, sem que esse Congresso se diminua e se agache para amanhã ser fechado com o apoio do povo. Que nos deixem hoje, mas com o povo que nos assiste hoje ao nosso lado. E não nos deixe amanhã, senhor presidente, ingloriamente, com o aplauso do povo brasileiro, como aconteceu em 1937, na implantação do Estado Novo. Muito bem.